Para com pente, pai pum, pai pum. Rap nacional, aí mano, morou. Pode crer. Rap sensation. Minha voz tá no ar. Tem o poder da rima, pode partir pra cima. Você pode entender. Diversão, sem massificação. Rap sensation. Rap sensation? Esse que é um chegando recorde. Pra sacudir. Rap sensation. Rap também. A gente vai viajar. Rap sensation, deixa quando canto. Tarararanta. De atenção, pense nisso. Revolucionando o rap nacional. Kiss, this is my rap sensation. O chão vai tremer. Sensation. Agora quem trinca na rima. Sensation. Libera o som, nosso time é um bom. Se liga nessa. Que somos. Rap sensation. Pode acreditar. A real da história. Rap sensation. Filho da rua. Não queremos ser os pais. Rap sensation. É embaçado, mano. Aqui tentando o plano. Bora. Talento é pra quem entende. Tem que ser agora. Rap sensation. Atitude consciente. Em atitude, minha gangue. É nóis, é a cara. Minha raça está na área. Escuta, escuta, aqui quem canta. Rap sensation. Se pum, se pá, tem mais.